Promoção de aniversário 40 anos. Informa a hora certa. A Cultura 930. Este programa tem o apoio cultural das seguintes empresas: Farmácia Oliveira, Drogaria Mateus e Drogaria São Lucas. Medicamentos éticos, genéricos e similares. Perfumaria e cosméticos, sempre com estoque renovado. Materiais ortopédicos, venda a prazo nos cartões Visa e Mastercard. Parceria com laboratórios que oferecem descontos de 30% a 40% em seus medicamentos de uso contínuo. Na Farmácia Oliveira, funciona a farmácia popular, com medicamentos mais baratos que nas farmácias convencionais. Para os principais problemas de saúde, para comprar o medicamento na farmácia popular, basta ter em mãos a receita prescrita pelo médico. Temos descontos em parceria com a Mundial Funerária, OAB, Corém e Sindicerme, a maior e mais completa rede de farmácias da cidade e região. Farmácia Oliveira, Largo Capitão Tomazinho, fone 3582-1228. Farmácia Oliveira 2, Praça Júlio Paixão. Farmácia Oliveira 3, Rua Doutor Humberto Paixão Primavera, ao lado da UPA. Drogaria São Lucas, Travessa Carqueja em Dom Inocêncio, fone 3580-1133. Organização do enfermeiro Esdra Macedo. Vem pra cá! Pra você abastecer com segurança, economia, garantia e confiança. Postos Nossa Senhora Aparecida é o melhor lugar. Postos Nossa Senhora Aparecida tem óleo, diesel, álcool e tem gasolina. Viaje com tranquilidade, o nosso combustível tem qualidade. Vem pra cá logo abastecer, é 24 horas sempre com você. Tem pousada, aceitamos cartão, bom atendimento você vai ter. Rede de Postos Nossa Senhora Aparecida, combustível de alta qualidade com rapidez no atendimento. Estamos sempre prontos para te atender. Confiança, garantia e segurança é só na Rede de Postos Nossa Senhora Aparecida. Laboratório Bioexame. Você já conhece, confia e sabe do alto padrão de qualidade do Laboratório Bioexame. Profissionais qualificados e os equipamentos mais modernos na área das análises clínicas. Realiza os seguintes exames: hematologia, urianálise, parasitologia, imunologia, bioquímica e hormônios. Os profissionais responsáveis são os farmacêuticos, bioquímicos e especialistas Dr. Carlos Levi Lima Negreiros e Dr. Leandro Albuquerque Paes Landim de Negreiros. Agende uma visita. Contato 99443-1378. Coloque sua saúde em primeiro lugar. O Laboratório Bioexame fica localizado na Clínica Sonar, no bairro Aldeia, em São Raimundo Nonato, e conta com postos de coleta em Anísio de Abreu, São Brás e São Lourenço do Piauí. Exames realizados com qualidade, ética e muita responsabilidade. Cultura FM. Distribuidora Bonfim tem. Tem qualidade, tem preços baixos, tem rações balanceadas para o seu animal, para bovinos, suínos, aves, peixes, cães e gatos. Distribuidora Bonfim também tem. Arames farpados, fenos e refrigerantes. Distribuidora Bonfim tem. Tem vendas no atacado e no varejo. Ligue 899-8151-1111. Rua Avelino Freitas, número 510, em frente ao Bradesco. Distribuidora Bonfim, onde o melhor custa menos. Quer economizar de verdade e garantir qualidade? No Oba Atacarejo de Frios, você encontra o frango mais barato da região. Isso mesmo, frango Maringá, com preço imbatível. Pode conferir. Além disso, temos uma grande variedade de carnes de porco, boi, carneiro e todos os cortes de frango. Sempre das melhores marcas e com aquele precinho que só o Oba tem. Não para por aí. As melhores linguiças, calabresas e salsichas estão aqui. E toda sexta-feira tem a a Cesta da Carne, com ofertas especiais em carnes de primeira. Vem aproveitar no Oba Atacarejo de Frios, na Rua Zeca Coqueiro, com açougue fresquinho e carnes de boi todos os dias. Frango ou carne de boi com o menor preço, só no Oba Atacarejo de Frios. Atenção, aposentados, pensionistas do INSS, funcionários estaduais e federais, empréstimo rápido e seguro é com a correspondente Valdina Fernandes, na Praça do Relógio, no centro de São Raimundo Nonato, Piauí. Telefones 89-3582-1080, 994-08-0464, 981-23-4904 e 981-16-8715. Você fala com Valdina Popular Deu. Faça o seu empréstimo com quem realmente você conhece e confia. 105! Seja um revendedor da Pisos.com, atacado de construção. Agregue à sua empresa produtos da mais alta qualidade de marcas renomadas. Somos distribuidor exclusivo do cimento Mizu, tintas argamassas Durafix, Coller Fiori, louças sanitárias, Crona, tubos e conexões, SMG Indústria de Basculantes, portas e janelas de alumínio, distribuidor de pisos e revestimentos cerâmicos, distribuidor de porcelanatos, polidos e acetinados de vários tamanhos e formatos e distribuidor multimarcas de vergalhões, treliças e colunas de ferros. Venha ser nosso parceiro. Pisos.com, atacado de construção. Localizado na Rua Virgílio Deus Dará, bairro Aldeia, em São Raimundo Nonato, ao lado da MM Construções. Seja um revendedor da Pisos.com, atacado de construção. Televendas 89-98128-7277. Pisos.com, uma empresa do grupo Milhãozinho. Postos Nossa Senhora Aparecida, qualidade Ipiranga. Completa pra mim. Informa a hora certa. Na Cultura 937. Todo dia, toda hora. Música, prêmio e muito mais. Rádio Cultura. Nossos copos se completam mesmo estando longe. Em pensamento eu vou te buscar. Dá calafrio, um arrepio ao lembrar seu cheiro. Pela porta do quarto entrar, sinto um silêncio e um vazio, bate o desespero. Não vejo a hora de você voltar. E no espelho ainda tem escrito em vermelho: dentro de um coração tô indo embora. Pra nunca mais voltar, foi tão difícil suportar a dor de ouvir o seu adeus, seu adeus. Eu não vou mais chorar, eu sei você quer me amar. Eu vou deixar o tempo te mostrar que o seu amor sou eu. Eu não vou mais. Eu vou deixar o tempo te mostrar que o seu amor sou eu, sou eu. Sinto um silêncio e um vazio, bate o desespero. Não vejo a hora de você voltar. E no espelho ainda tem escrito em vermelho: dentro de um coração tô indo embora. Pra nunca mais voltar, foi tão difícil suportar a dor de ouvir o seu adeus.

só tô de olho em você, viu, seu vaqueiro? Eu também. Deixa agora, gente! Manda a mensagem, deixa comigo. Escondendo porque tá impossível entender. Não tô captando sua mensagem. Ei, tem água errada em você. Me fala logo o que é. Não vou ficar pegando no seu pé. Por mais que você ache que eu sou criança, eu não sou não. Eu tô te observando já faz um tempão. Posta foto de comida, foto de bebida, mas cadê no feed o amor da sua vida? E os braços? Eu só vou voltar quando você tiver coragem de postar foto comigo e me assumir pra geral. Se não for assim, juro que eu não volto não. Tem que marcar o meu nome na sua publicação. Eu só vou voltar quando você tiver coragem de postar foto comigo e me assumir pra geral. Se não for assim, marcar meu nome. Quem vai cantar alto? Vai, Salvador! Eu só de passar foto comigo, de me assumir pra geral. Se não for assim, juro que eu não volto não. Tem que marcar o meu nome na sua publicação. Essa é a minha condição. Ai de você que não publique. Essa é a minha condição. Essa é a minha condição. Pequenos supermercados. Mega promoção de aniversário 40 anos. Informa a hora certa. A Cultura 9:47. Este programa tem o apoio cultural das seguintes empresas. Olha o que eu achei aqui no Magazine Vital. Tem um caderninho de colorir do Bob Goods, é muito fofo. Que lindo, meu amor. E olha só essas canetinhas de colorir touch. Tantas cores. Vai dar pra soltar criatividade, hein? E tem garrafinha térmica também. Tem rosa, azul, com brilho. Posso levar uma? Pode sim. E o melhor é que comprando a garrafinha, ainda ganha personalização de brinde com seu nome. E no Magazine Vital tem muito mais. As melhores opções em presentes pro Dia dos Namorados. Parcelamento facilitado sem juros e garantia de qualidade. Confira também a super variedade em eletroportáteis e ofertas imperdíveis em Smart TVs. Passe hoje mesmo no Magazine Vital, onde o carinho vira presente e a garantia é de verdade. Rua Zeca Coqueiro, no centro de São Raimundo Nonato. Está cansado de olhar para as mesmas coisas todos os dias? E sente que já está na hora de renovar os móveis de sua casa? Aqui na Nobrelar, nós temos a solução para você. Temos os mais variados tipos de móveis e eletrodomésticos com os modelos mais certificados do mercado. Tudo com a melhor qualidade do Brasil, pelo menor preço da cidade e região. Com os planos excelentes, dividimos em até 12 vezes nos cartões. Fazemos o crediário próprio e à vista, temos um desconto especial. A nossa loja conta com o melhor serviço de montagem, maior rapidez na entrega e o melhor atendimento. Faça-nos uma visita e confira. Lojas Nobrelá, filiais em Bonfim do Piauí, Várzea Branca e Fartura do Piauí, matriz em São Raimundo Nonato. Lojas Nobrelá, o melhor para o seu lar. Atenção, São Raimundo Nonato e região. Vem aí a inauguração da Capivara Motos. Capivara Motos, a mais nova concessionária Aveloz. Aveloz é nesta quinta-feira, 5 de junho, a partir das 8 horas da manhã, com promoções, café da manhã e as melhores condições para você sair de moto nova. Capivara Motos chegou acelerando com qualidade, credibilidade e aquele atendimento que você merece. Venha fazer parte dessa nossa história. Esperamos por você na Avenida Hipólito Ribeiro Soares, 370, Centro, ao lado do Detran, em São Raimundo Nonato. Capivara Motos, sua concessionária Aveloz está de portas abertas. Sou mais cultura. Chegou a sua vez de fazer um curso técnico e se preparar para o mercado de trabalho. O Centro de Estudos Técnico do Sul do Piauí, TecSul, está com matrículas abertas para os cursos técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, técnico em radiologia e técnico em agente comunitário de saúde. A TecSul é uma instituição reconhecida em todo o Brasil pela qualidade na prestação de serviços e principalmente reconhecida pelo MEC através da resolução 021/2019. Aulas presencial com professores altamente capacitados no polo da instituição. Não perca a chance de fazer a sua qualificação profissional. Estamos localizados na Rua Coronel José Dias, 1030, bairro Aldeia. Para mais informações, procure nossa instituição ou ligue no número 89-9811-1463. Corra e garanta já sua inscrição. A pediatria é uma especialidade médica que cuida da saúde da criança, desde o nascimento até a adolescência. O acompanhamento com o pediatra é fundamental para avaliar crescimento, desenvolvimento e, além disso, identificar doenças de forma precoce. A pediatra doutora Alba Marília realizou residência médica no Hospital Estadual da Criança da Bahia e atende de segunda a sexta-feira na Clínica Cristiano Paes Landim. Agendamento pelos telefones DDD 89-3582-1011, 981-14-0036 e 99409-4713. O supermercado Rosário faz parte do seu dia a dia e oferece aos seus clientes dois supermercados com ambiente confortável e com a melhor estrutura para atender com qualidade e preço justo aos clientes de São Raimundo, Nonato e região. Venha comprar e economizar no supermercado Rosário. Temos uma grande variedade de gêneros alimentícios, açougue com carnes de qualidade, frutas fresquinhas e selecionadas e uma padaria esperando você. E ainda você paga as suas compras em até 40 dias e parcela em até 3 vezes sem juros no nosso cartão Rosarinho Card. O seu cartão é feito na hora. Aproveite e adquira já o seu. Venha para o supermercado Rosário, Rua Doutor Humberto Paixão, bairro Galo Branco, filial Rua Avelino Freitas, no centro da cidade. Supermercado Rosário, dia a dia com você. Postos Nossa Senhora Aparecida, qualidade Ipiranga. Completa pra mim. Informa a hora certa. Na Cultura 953. Todo dia, toda hora. Música, prêmio e muito mais. Rádio Cultura. Oi, bom dia, bom dia, bom dia, Cultura. Muito bem, voltando com o nosso bom dia, mandar um alô pra minha turma aí no restaurante Churrascaria Foguinho. Um grande abraço pra vocês, sempre com o rádio ligado, o melhor almoço, né? Melhor quantidade, melhor qualidade. Você mesmo se serve aí, quem tinha pequena, grande. Lá no restaurante do meu amigo Foguinho. Carne na brasa, na chapa, saladas variadas, frutas, verduras, tudo mais, né? Então vai lá. Pequena, quem tinha pequena, grande, self-service, comer à vontade, tá certo? Fica à vontade. Liga lá, 981-11-8446. Restaurante Churrascaria Foguinho fica ali na Avenida Zé de Castro, aqui em São Raimundo Nato, próxima UPA. Bom dia pra vocês, bom dia. Chega aqui mais alô, mais sucesso aqui pra Carla. Tudo bem, Carla? Tá ligadinha com a gente aí, né? Ouvindo a Cultura sempre, ela falando do trabalho dela. Adora o programa do RA. Todos os dias de manhã. Alegra o nosso dia. Começa no alto astral e termina no alto astral. Beijo, querida, pra você aí, né? Pra todos os seus colegas de trabalho, antenados com a gente também. Agradeço de coração aí pelo carinho da sua audiência. Ela pediu e a gente manda agora. O que é que temos aqui, RA, no ponto? Ah, Tubarões, essa aqui foi que rolou? Rolou novamente a pedido dela? Então vamos embora. Diego e Vitor Hugo. Eu entendo seus motivos. Gustavo Lima, melhor dizendo. Mesmo sem te dar motivo algum, os problemas que eu vejo nisso. Você não deixar nenhum. Eu tô preparado, mas tem gente que não. Vai doer aqui dentro, mas você não tá só dentro do meu coração. Seu terminando vai causar um sofrimento simultâneo. Quer terminar, vai lá, segue em frente. Mas saiba que esse final, além de ser comigo, vai ser com mais gente. Minha mãe, meus irmãos, não vai ter um que não fique mal.

de Fátima, ou Tainá de Fátima, Tainã, não sei, acho que é Tainã mesmo, tá? É a Regina Célia aí do Cipó, obrigado você por participar do meu programa, Regina. É Tainã de Fátima, né? Pra ela então, pra fechar o programa de hoje, o tempo esgotou. Amanhã a gente se encontra às 8 da manhã. É que é a pressa, né, gente? Daqui a pouco eu já tenho um programa aí com o Reginaldo Manzotti, né, aqui na programação. Então, beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser. Se ele não quiser, porque eu estarei ao lado dele. Procuro diante dela coisa que não se vê. Eu não vejo ela na janela em sentinela. É doce, é meiga, é bela. À noite o céu em pranto lhe dou pra ti diamante marfim. Desespero lhe dou calma, com paciência renova a memória, silenciosa refaz o amor, a inspiração que vem de ti me faz compor, me faz feliz. Roteiro de novela. Olha, você já é tão bela. Então me deixe ser a sua fera. Siga comigo e me deixe ser também seu amigo. Te protejo de qualquer perigo. Fique comigo e me deixe ser pra sempre seu amigo e avô. Diamante marfim. No desespero lhe dou calma, com paciência renova a memória, silenciosa refaz o amor, a inspiração que vem de ti me faz ZYL 85 105,9 MHz. Sou mais cultura, a sua rádio educativa. Assim como somos um, Senhor, este é teu desejo, que não haja divisão dentro das nossas igrejas. Ninguém é de Pedro, ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo. Todos somos de Jesus Cristo. Senhor, a divisão das igrejas é contrária ao teu espírito. É contrário à tua vontade. Confusão, discussão. Tua palavra é clara, que todos sejam um, como nós somos um. Por isso, desde este começo, nós queremos pedir: dai mais unidade às religiões. Vamos repetir? Senhor, una mais as religiões. que estejam unidos naquilo que é comum e que se respeitem naquilo que difere. Unidade nas religiões. E o Senhor continua a sua oração. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, para se cumprir a escritura. Nenhum deles se perdeu. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando no mundo, para que eles tenham em si a mesma alegria plenamente realizada. Senhor, e ainda continuas a dizer: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Nossa Senhora, Mãe querida, eu a chamo de Mãe de Pentecostes. Aqui é o lugar. Coloquemo-nos no cenáculo com Maria, Mãe de Pentecostes, clamando o Espírito Santo sobre todos nós, clamando o Espírito Santo, como aconteceu na primeira novena na história da Igreja, que foi o cenáculo, onde os apóstolos e Maria estavam em oração pedindo o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos também neste cenáculo, pedindo o Divino Espírito Santo sobre todos nós, que sejamos um, que sejamos unidos. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama a tua unção, batiza-me, Senhor. Vai cantando: ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós com línguas de fogo. Isso, ó Mãe de Pentecostes, nós estamos nesta semana de oração. Ó Mãe de Pentecostes, nós estamos em plena novena de Santo Antônio. Ó Mãe de Pentecostes, nós estamos pedindo a graça de um novo Pentecostes em nossa vida, uma unção do Espírito Santo, um derramamento do Espírito Santo em nós. Você que está em casa, onde quer que você esteja, peça: eu peço um derramamento do teu Espírito, Senhor, um derramamento da tua graça em minha vida, um reavivar do meu batismo, um reavivar do Espírito Santo em mim. A hora chegou e começou. Aqui é o lugar, uma experiência de Deus. Nós estamos neste cenáculo com Nossa Senhora. Maria aqui está, Mãe da Divina Graça, Nossa Senhora do Carmo, nossa madrinha. O esposo de Maria é o Espírito Santo, ela é esposa do Espírito Santo. Então vai cantando e vai pedindo. Você que está fragilizado na fé, você que está numa fase difícil, vivendo um momento de deserto espiritual, uma noite escura na fé, você que está vivendo uma fé superficial, peça para Deus: ó Mãe de Pentecostes, venha sobre nós, fogo abrasador. Batiza-nos de novo. Batismo no Espírito. Ó Mãe de Pentecostes, com línguas de fogo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, batiza-nos no teu Espírito. Ó Mãe de Pentecostes, nós só começamos este programa, querido filho e filha. Eu volto a lembrar, é quarta-feira mariana. Nós estamos na Semana da Unidade dos Cristãos, nos preparando para Pentecostes. Nós estamos em plena novena Santo Antônio, nas causas amorosas, nas causas familiares, intercedei por nós. Eu vou para o intervalo, eu volto com partilha de vida, leitura orante, testemunhos que tocam em nosso coração. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga, voltamos já. Começa agora a Rádio Novela Flora Vita. Ai, esse menino não sabe fazer outra coisa que não seja ficar nesse computador o dia inteiro. Não fala com ninguém, resultado, tá enorme. Júlio, vem aqui, agora. Que foi, mãe? Bora, chega nessa vida. Só come, joga e dorme. Olha o seu tamanho, onde isso vai parar? Ah, mãe, eu já tentei sair pra caminhar, fazer alguma coisa, mas não adianta. Já sei o que vou fazer. Ouvi aqui na rádio que tem o Act Nutri da Flora Vita. Diz que você pode eliminar até 8 quilos por mês. E que você fica disposto pra tudo. Tô ligando lá, é agora. 0800-726-9007. 0800-726-9007. Só hoje. Adquira o Act Nutri e ganhe o inovador Afina a Cintura e Seca a Barriga. 2023 será o ano com o corpo que você sempre sonhou. 0800-726-9007. Já pensou visitar o lugar onde Nossa Senhora faz aparições desde 1981? Em setembro de 2026, o padre Fábio Lima vai te levar para peregrinar pela Itália e por Medjugorje, um dos centros mais importantes da peregrinação no mundo. Parcelamento em até 16 vezes sem juros e em câmbio promocional para adesão neste mês. Pagamento facilitado. Solicite detalhes e roteiro. Informações arroba Terrilaturismo ou 419-9817-0981. Terrilaturismo religioso. Uma experiência de fé. X! Maria, corre aqui! Olha lá pro céu! Que pássaro é aquele tão grande? É, meu velho, tá difícil mesmo, hein? Aquele é uma pipa! Nossa, mas a minha visão tá cada vez pior, hein? E com essa claridade, ai, me deu até uma tontura. Deixa eu entrar pra sentar um pouco. Mas eu tava igual a você, lembra? Aí eu pedi o Vision X no 0800-721-8539 e agora eu enxergo até o que eu não preciso. Ah, então deixa eu tomar também, mulher. Ah, amor, esse aqui já é meu. Vamos ligar lá e pedir mais. 0800-721-8539. Vision X! 0800-721-8539. 0800-721-8539. X! Tá com a vida financeira apertada? Aquelas dívidas não saem da sua cabeça? Parcela do carro atrasada, cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial, já deu, né? É hora de resolver com quem entende de verdade. Na Economy, você negocia suas dívidas com até 55% de desconto, garantido em contrato. Isso mesmo, até 55% de desconto. Do sul ao norte do Brasil, a Economy já ajudou milhares de pessoas a retomar o controle. Não deixe para amanhã. Ligue agora. 41-3411-0323. 41-3411-0323. Não passe aperto. Passe na Economy. Neste momento, mais de 1.600 rádios irmãs estão unidas nesta experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Filhos amados, povo querido de Deus, clamando esta mãe de Pentecostes, coloca de novo essa música. Eu quero falar para todos que, acreditando em Nossa Senhora, que chamamos de Nossa Senhora do Carmo, nós estamos com as parcelas da terra prometida a serem pagas. E nós temos um apelo a você. Que tal, agora, nesse tempo forte, preparação de Pentecostes, você fazer a sua contribuição para o Livro Ouro? Isso mesmo, livrouro.com.br. Você entra, você coloca sua história, seu testemunho, sua graça, que vai ficar eternizado neste livro. Este livro, por enquanto, ele é virtual, você está vendo na tela. Mas quando chegarmos à 18ª prestação do terreno, nós vamos imprimir, não importa quantas páginas derem. E eu, pessoalmente, você vai ver pela televisão, estarei lá, na Terra Prometida, enterrando embaixo do cruzeiro da Terra Prometida. O nome da tua família, o nome dos teus filhos, o nome do teu pai, da tua mãe, que gostava tanto do padre, da experiência de Deus. A partir de R$1.000, faça a sua doação no livrouro.com.br. Vai lá, você pode também fazer um Pix agora, livrouro@livrouro.com.br. Não esqueça, solta mais um pouquinho, sacristão, com línguas de fogo. Batiza-nos, Senhor, esta terra santa que está sendo feita de milagres e prodígios, esta terra santa que está sendo preparada, a terra prometida, onde nós estamos colocando, aterrando algumas partes, drenando outra parte, já pensando no estacionamento, já pensando no barracão que vai ser feito, no primeiro oratório de Jesus das Santas Chagas, é a primeira coisa que estamos fazendo. Você está vendo as imagens, Mãe de Pentecostes, nos ajuda, Mãe de Pentecostes. E eu preciso da sua ajuda. livrouro.com.br, faça a sua doação. Padre, eu assumi, eu vou, durante as 18 parcelas, vou ajudar. Eu e minha família vamos ajudar. Eu ainda não fiz, mas vou fazer. livrouro.com.br, livrouro@livrouro.com.br. Escute esse testemunho, por favor. Sua bênção, Padre Manzotti. Deus abençoe. Padre, queria dar o meu testemunho. Sou de Minas Gerais, eu e meu marido somos associados à obra Evangelizar. Tá, venho enfrentando, após a morte da minha mãe por suicídio e também a pandemia, uma forte ansiedade. Sou médica, ajudo meus pacientes hoje e tenho o propósito de ajudá-los também na fé. Que bom. Mas infelizmente, nos últimos 6 meses, não estava conseguindo ajudar minha própria saúde mental e espiritual. Entendo. Me vi obrigada a parar de trabalhar. Nossa, mas foi através do seu programa, acompanhando as novenas, leituras orantes e através do livro Alma Ferida, Alma Curada, opa, que consegui ressignificar, encontrar a verdadeira cura e maturidade na fé. No Evangelizar é Preciso, Divinópolis, também tive a honra que de bom. Vê-lo pessoalmente e receber a sua bênção. Ouvindo o Senhor no rádio, senti o amor de Jesus, a devoção forte a Padre Pio. Compreendi várias passagens da Bíblia, fortaleci minha fé e assim consegui me curar. Não sei exatamente em qual novena o milagre aconteceu. Maravilhas, Jesus das Santas Chagas Amém. Realizou na minha vida. A obra Evangelizar salva vidas. E também quero ser mensageira da capelinha. Sempre quis falar isso, padre. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Oh, meu Deus! Toca o sino, sacristão, toca a corneta. E eu peço, sacristão, que você mande esse testemunho, equipe, para a TV, para o rádio, porque é muito significativo. É uma médica, ela preferiu não dar o nome, e tá, entendo perfeitamente, uma médica, uma filha de Deus, que pelo suicídio da mãe, pela pandemia, entrou, ela ficou ferida, ela ficou com a alma adoecida, eu uso esse termo, a alma machucada. E ela sempre diz, e olha, louvado seja Deus, que como é, tal qual ela, outros médicos, não se preocupe só com a doença em si, a dor na unha em si, mas o corpo e a alma. Ela dizia, eu sempre para os meus pacientes procuro ser uma presença de fé. E ela entrou no momento de noite escura da fé. Foi quando ela mesmo disse, primeiro o livro Alma Ferida, Alma Curada, eu digo para você, foi do ano passado, mas ele é atemporal. Eu digo para você, adquire esse livro, leia esse livro. Se você souber de alguém que está com depressão, está aí um presente pronto. Se você souber alguém que está com dificuldade espiritual, o presente pronto está aqui. Alma Ferida, Alma Curada. Se você souber alguém que a família teve um suicídio, alma ferida, alma curada. É um livro atemporal. Eu tenho dito isso para a editora, para não deixar faltar. E ela disse depois que foi no livro, na palavra de Deus, São Pio de Pietrelcina. Ela foi incisiva em dizer tudo isso. E agora ela disse, sou da obra Evangelizar e quero ser uma mensageira da capelinha de Jesus da Santa Chagas. Toca a corneta para ela. Filha de Deus, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Houve sim, você foi lá no Evangelizar, é preciso. Tivemos o primeiro e vai ter o segundo. Em Divinópolis vai ter o segundo. Espero que você esteja lá também. Obrigado. O seu testemunho, filha de Deus que é médica, vai ecoar nos quatro cantos da obra Evangelizar é Preciso. Muito obrigado. Filha de Deus, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, padre. Bom dia. Bom dia. Você fala de onde, filha de Deus? De algum lugar de Pernambuco. Filha de Deus, de algum lugar de Pernambuco? Pode falar, querida. Padre, que eu preciso de pedir de oração e também de um aconselhamento. Vamos começar pelo aconselhamento? Uhum. O que está acontecendo? Padre, é a minha filha. É. Ela está internada porque há 4 dias ela tentou tirar a própria vida. Tá. Perdoe a voz embargada, padre. Perdoe pela emoção. Eu entendo, não se preocupe. Eu acolho você falando assim, internada porque ela tentou contra a própria vida, é isso? Isso. Porque eu vou tentar ser objetiva. Ela estava com problemas financeiros. E há um ano, mas aqueles problemas financeiros todo mundo tem. Só que há um ano atrás ela desenvolveu o vício em jogo. Eu não sabia disso. Ela começou a jogar esses jogos que a gente vê por aí online. Tá. Você sabe ter esse nome. Sim. Aí ela começou. Aí o que que aconteceu? Ela estava desempregada. Graças a Deus se empregou. Aí saiu do emprego porque ela não estava aguentando. Aí o que que aconteceu? Ela pegou a rescisão e gastou toda no jogo. Ela Meu só Deus. Queria ganhar mais dinheiro. Meu Deus, que ilusão. E graças a Deus ela já tinha também arrumado um outro trabalho. E ela estava... Para mim ela estava passando até que estava bem. Mas enfim... Aí o que que aconteceu? Num ato de desespero, ela tomou várias medicações, misturou um bocado de coisa, porque ela tem transtornos depressivos, vários diagnósticos, tem diagnóstico disso, e disse ela a mim que foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Tá. Aí o que que acontece? Ela tomou, aí graças a Deus ela é casada, o esposo dela chegou, pegou na hora e socorreu ela. Certo. Ela acabou indo para o hospital muito mal e Sim. acabou indo para a UTI. Certo. E ela, hoje eu soube que ela estava saindo da UTI indo para o quarto. Certo. Aí, mas o que é que acontece? Eu não sabia de nada disso. E quando ela me comunicou, ela mesma telefonou para mim porque meu genro não me comunicou. Aí o que é que acontece? Quando ela disse para mim, ela disse, não, a senhora sabe que ela tem muitos problemas comigo. Então, ela não... há um ano atrás eu comecei a jogar depois de uma briga com a senhora e agora eu tentei isso. Só que já é a terceira vez que ela tenta suicídio na vida dela e dessa vez foi mais grave. Tá. Filha, você está vendo o barulhinho, quer dizer, está chamando o intervalo. Você fica na linha, nós voltamos conversar, tá bom? Fique na linha, padre. Nós voltamos já. E voltamos conversando, e povo de Deus de todo o Brasil e do mundo, nós voltamos com a leitura orante da Palavra de Deus. Eu volto já. X. Maria, corre aqui! Olha lá pro céu, que pássaro é aquele tão grande? É, meu velho, tá difícil mesmo, hein? Aquele é uma pipa. Nossa, mas a minha visão tá cada vez pior, hein? E com essa claridade, ai, me deu até uma tontura. Deixa eu entrar pra sentar um pouco. Mas eu tava igual a você, lembra? Aí eu pedi o Vision X no 0800-721-8539 e agora eu enxergo até o que eu não preciso. Ah, então deixa eu tomar também, mulher. Ah, amor, esse aqui já é meu. Vamos ligar lá e pedir mais. 0800-721-8539. Vision X! 0800-721-8539. 0800-721-8539. X! A visão era muito ruim, tinha catarata. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem. X! Minha visão muito ruim, tava ruim para dirigir de noite, de dia também. Tomei o Vision X. Graças a Deus, estou chegando maravilhosamente bem. Para mim, foi um excelente. Meu olho era vermelho. E parece que tive um saco de areia dentro da vista. Eu sofri. E agora, graças a Deus, vamos demais. Eu recomendo o vídeo. Vision X 0800-721-8539. 0800-721-8539. X, X, X. Esse menino não sabe fazer outra coisa que não seja ficar nesse computador o dia inteiro. Não fala com ninguém, resultado, tá enorme. Júlio, vem aqui, agora. Que foi, mãe? Chega nessa vida. Só come, joga e dorme. Olha o seu tamanho, onde isso vai parar? Eu já tentei sair pra caminhar, fazer alguma coisa, mas não adianta. Já sei o que vou fazer. Ouvi aqui na rádio que tem o Actinutri da Flora Vita. Diz que você pode eliminar até 8 quilos por mês. E que você fica disposto pra tudo. Tô ligando lá, é agora. 0800-726-9007. Só hoje. Adquira o ActiNutri e ganhe o inovador Afina a Cintura e Seca a Barriga. 0800-726-9007. Ouvintes da Rádio Clube, sabe aquela passagem bíblica que diz, um abismo chama outro abismo? Olha, quando as dores aparecem, é bem isso que acontece, né? E o que fazer? Ora Promax da FMax Brasil, 0800-022-6602. Cápsulas que tem tudo que você precisa. Cúrcuma, magnésio, manganês, selênio, zinco, biotina, vitamina C, vitamina B5. E hoje tem oferta relâmpago. 30 minutos para você fazer o seu pedido. 0800-022-6602. Vamos dar desconto de 70%. Não precisa pagar à vista não, sem taxa de frete, e você ainda ganha de presente uma linda caixa de som com Bluetooth. 0800-022-6602, 0800-022-6602. Estamos apresentando Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos queridos, povo amado de Deus, nós vamos para a leitura orante. Você pode ir preparando a tua Bíblia, Atos 23, versículo 31, seguintes. Mas antes, eu estou com uma filha de Deus de Pernambuco. Filha, filha de Deus. Oi. Nós, no aconselhamento, veja, ela ligou para você e ela transferiu o problema para você. Sim, padre. Vocês têm problemas de relacionamento? Sim. Tem. Ela desde criança, porque ela me culpa, porque eu fui uma mãe, eu cresci, eu apanhei do meu pai, da minha mãe não, mas do meu pai eu apanhei, só que eu batia nela. Aí ela dizia que ela começou a dizer pra mim, e eu também tenho, ela teve problemas com o pai dela, porque infelizmente meu marido era aquele pai não tão pai. Queria ser amiguinho às vezes e ausente, e meu marido tem um problema de, que já é uma outra história, de ser mentiroso. Tá, filha. Quando ele tinha um problema, enfim, aí resumindo, voltando pra ela, padre. É. O que é que acontece? Ela começou, sempre teve problemas. Aí, quando eu cresci, ela ficou maior, eu fiquei uma mãe mais leoa, aquela mãe tão super protetora, tá, que me metia filha na de vida Deus, dela. Filha de Deus. Oi. Então, vamos tentar resumir. Veja, você tem problemas com ela, isso é um fato. Ela tem problemas com você. Isso não justifica o que aconteceu. Isso não justifica. Ela disse, eu passei a jogar depois que nós brigamos. É uma frase que não é para você assumir para você, mas vocês têm que resolver o problema de vocês. Mãe, filha, tem que resolver o problema, e é pelo perdão. Se você se tornou leoa, se você se tornou brava, se você não foi menos, se o pai foi ausente, problemas todos têm. Só que isso não justifica querer tirar a própria vida. Ela casou, você mesmo disse. Uhum. Ela está sendo acompanhada por um psicólogo ou psiquiatra. Acredito que um psiquiatra isso, pelos remédios. É, e os remédios, e ela continuou jogando. Então, juntou-se à depressão um vício. Então, sejamos honestos, há um vício aqui perigosíssimo, que é o vício do jogo. O pai tinha o vício da mentira, outro agiu com violência, ela desenvolveu o vício do jogo. E eu quero fazer um alerta, gente, ninguém ganha nesses jogos, é mera ilusão. Ninguém ganha. Você vai ganhando 5, 10 para você se animar e vai lá, você vai com R$1.000, você perde. É ludibriar, não vá, não caia nos jogos. E se um pai e uma mãe souber que um filho estiver no jogo, tire-o de todo jeito. Mas o caso, ela foi. Agora, como lidar? Você se dá bem com o teu genro ou não? Sim. Sim ou não? Ele é um bom menino, me dou bem com ele. Porque vocês terão o quê? Ela está doente. Vocês terão que protegê-la. De que forma? Uma forma é vocês pararem de brigar, as duas. Segundo, administrar a dívida. Eu vou repetir. Não estou falando que você vai ter que pagar. administrar a dívida. Tentar que ela coloque tudo que ela está devendo de uma vez só. Se está devendo para jogos, se está devendo para não sei o quê, para não sei o quê. E vocês sentarem como que nós vamos administrar para pagar. Ela não tem condições de enfrentar isso sozinha. Terceiro, tem que ver se o psiquiatra dela está dando conta, se não procurar outro, porque ela precisa sair deste surto. Ela deu um surto, tanto que ela, num ato de desespero, tentou se matar. Então, não dá para ela sair do hospital agora e fingir que está tudo bem. Não vai ela estar tudo não, bem. Padre, desculpa, ela disse que não quer me ver mais. Ela falou para mim que não quer, porque... E, tá bom, então... Eu disse que ela disse que não quer mais me ver. Aí é essa parte. E a psicóloga que ela estava, ouvindo só a versão dela, nunca a minha, me acusou de... Botou na cabeça dela que eu era uma mãe narcisista. E várias outras coisas, gente, que eu era uma mãe monstro. Certo. Filha, eu não vou entrar neste mérito. Não vou. Eu vou acolher a sua intenção, que eu tinha para falar... Aí o conselho é esse, padre. Se eu me afasto realmente e deixo ela seguir eu não, o caminho não sei, dela ou não. Não sei responder. Se ela não quer, respeite. Se você várias vezes me interrompeu dizendo eu fui leoa, eu interferia na vida dela, eu fiz isso na vida dela. Se ela está pedindo distância, respeite a distância. Uhum. Se ela está pedindo distância... respeite a distância, mas não descuide da vigilância. São duas coisas distintas. Que Deus abençoe e te proteja. Meu abraço, a filha de Deus de Pernambuco. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a voz, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Você lembra o texto de ontem? Paulo é mandado para o governador Félix. Estamos falando de Paulo, Paulo de Tarso, Saulo, que se converteu ao grande Paulo. O próprio governador se deu conta e ficou assustado quando descobriu, ficou sabendo que Paulo era cidadão romano. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte, diz ele, o próprio governador. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao senhor. E disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde. Esta foi a carta de recomendação. Continuemos agora, versículo 31, sacristão. Então, os soldados cumpriram as ordens. Pegaram Paulo e levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram à cidade de Cesareia. Deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta, perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia, disse: quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem a dizer. Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia, com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. A coisa está complicando. Foram até Cesareia, foi com o advogado. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo... Quem era Tértulo? Nome novo, padre. O advogado do grande conselho. Quem era o governador? Félix. No tempo de Jesus, quem era o governador? Arrisca. Pilatos. No tempo de Jesus, vivo, o governador era Pilatos. Agora, no início da igreja, o governador é Félix. O mesmo poder. O advogado do grande conselho, que era contra Paulo, assim fala. Excelentíssimo, ei, começou. Começou a bajulação. Toca o sino, sacristão. Olha a bazulation. Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz. Lábios doces, eu tenho medo de gente com lábio doce. E grande a sua sábia administração. Muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido, em toda ocasião, em todos os lugares. Vamos para o intervalo e a gente volta com essa bajulação e essa mentira, mentirada toda. Voltamos já. Pequenos supermercados, grande como nossa amizade, informa a hora certa. 10h36. A Centro Eletromóveis, pensando sempre no seu bem-estar, está chegando com móveis lançamentos e muitos eletrodomésticos com preços e prazos especiais. Se você está pensando em renovar a sua casa, venha para a Centro Lar Eletromóveis, que além de um atendimento especial, tem também a entrega e montagem gratuita. Centro Lar Eletromóveis, na Rua Major Jerônimo Belo, número 221, no centro de São Raimundo Nonato. Telefone 899-8121-3093. Centro Lar Eletromóveis. Centro Lar Eletromóveis, uma questão de bom gosto. De bom gosto. De bom gosto. Laboratório Bioexame. Você já conhece, confia e sabe do alto padrão de qualidade do Laboratório Bioexame. Profissionais qualificados e os equipamentos mais modernos na área das análises clínicas. Realiza os seguintes exames: hematologia, urianálise, parasitologia, imunologia, bioquímica e hormônios. Os profissionais responsáveis são os farmacêuticos, bioquímicos e especialistas Dr. Carlos Levi Lima Negreiros e Dr. Leandro Albuquerque Pais Landim de Negreiros. Agende uma visita. Contato 99443-1378. Coloque sua saúde em primeiro lugar. O Laboratório Bioexame fica localizado na Clínica Sunar, no bairro Aldeia, em São Raimundo Nonato, e conta com postos de coleta em Anísio de Abreu, São Brás e São Lourenço do Piauí. Exames realizados com qualidade, ética e muita responsabilidade. Distribuidora Bonfim tem qualidade, tem preços baixos, tem rações balanceadas para o seu animal, para bovinos, suínos, aves, peixes, cães e gatos. Distribuidora Bonfim também tem arames farpados, fenos e refrigerantes. Distribuidora Bonfim tem vendas no atacado e no varejo. Ligue 899-8151-1111, Rua Avelino Freitas, número 510, em frente ao Bradesco. Distribuidora Bonfim, onde o melhor custa menos. Pequenos supermercados, grande como nossa amizade, informa a hora certa. 10h39. Desconto, você paga em até 72 vezes sem juros e a primeira é só em agosto. Ligue agora 3316-9074. Aliança tem tudo em móveis e como dizia o seu Agir, garanto e provo, ninguém vende por menos. Neste momento, mais de 1.600 rádios Irmãs estão unidas nesta experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Filhos queridos, filhas amadas, nós vamos continuar com a leitura orante. No tempo de Jesus, o governador era Pilatos, agora o governador é Félix. O local que eles moravam, que eles eram de Roma, Eles foram colocados ali e moravam em Cesareia. A palavra Cesareia é a cidade dedicada a César. Iam, quando tinha grandes eventos judaicos, já dizia que o governador ia para evitar tumulto. Foi assim que Pilatos foi no tempo da Páscoa e por isso ele estava lá quando Jesus foi preso. Lembra da história? Agora nós estamos falando de Félix, que está recebendo Pedro em Cesareia. Continua o advogado bajulador. Vivemos tempo de paz, vou de novo ali na bajulação. Sábio administração, somos muito agradecidos por tudo que temos recebido em todos os lugares. Mas eu não quero tomar muito seu tempo e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Não falou nada, né? Até agora só bajulou. Não quero tomar muito seu tempo. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Eita boca suja! Esse homem é uma peste. Ele provoca desordem entre os judeus do mundo inteiro. É também o líder do partido dos Nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo. Então nós o prendemos. Nós íamos julgar de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísias veio e tirou de nós a força. Aí o próprio Lísias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem acusação diante do Senhor. Você vê, né? Língua ferina, bem afiada. Se o Senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Então, os judeus concordaram dizendo que tudo era verdade. Ponto. Padre, leia mais amanhã. Leia mais. A leitura orante de hoje foi, e é bonita, essa história é bonita, porque agora a coisa vai aumentar. Foi do Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do versículo 31 até 24, versículo 9. Esta foi a leitura orante de hoje. Padre, eu agora fiquei ansioso. Leia a Bíblia. Eu só faço um aperitivo. Quem vai se apropriar da palavra é você. Mas você está gostando da leitura orante da palavra de Deus? Que tal você gravar um áudio para mim? 41-3221-6060. 41-3221-6060. Eu vou para frente, mas eu estou pensando naquela mulher, aquela filha de Deus. Gente, vamos rezar por ela. Mãe de uma que tentou suicídio, um problema sério de relacionamento, só o Espírito Santo mesmo. Não é por acaso que estamos nessa semana clamando o Espírito Santo e Santo Antônio. Arcelo, que a paz de Jesus esteja contigo. Falei certo o seu nome? Bom dia, padre. Bom dia. Sua bênção, falou certinho. Arcelo, de onde, filho? É Marcelo sem o M. Ah, tá. Tudo bem. Da onde você é, filho? De Foz, padre. Foz do Iguaçu, Foz Paraná? Foz do Iguaçu. Ô, terra linda, Foz do Iguaçu, Paraná, um grande prazer. Diga lá. Padre, eu queria compartilhar três testemunhos e fazer um pedido de oração. Então vamos lá, três testemunhos. Você me escuta como aí, Arcelo? Padre, de segunda a sexta eu escuto pelo YouTube, mesmo gravado, que às vezes eu não consigo acompanhar no horário, e no sábado pelo aplicativo. Tá certo. Diga lá, conta suas três graças. Padre, vou da mais antiga para mais atual. Tá bom. Eu tive um problema, padre, chamado costocondrite, que é uma inflamação generalizada das cartilagens do peito. Puxa. E ela incapacitante, ao ponto de não conseguir dirigir, praticar esporte, tomar banho, cair água no peito dói, sabe? E a inflamação, ela evoluiu tanto que eu já estava com inflamação na bacia e nos ombros. Puxa vida. E fui diversos médicos, duas, três vezes, em diferentes especialistas, exames e nada. E chegou um ponto, assim, que eu agachava em casa, sentava e começava a chorar. Eu não tinha perspectiva de resolver o problema. Certo. E um programa do senhor, o senhor falou do escapulário, Nossa Senhora do Carmo, explicou, né? Sim. Tá aqui embaixo dessa camisa preta do Klesma. Aqui tá meu santo escapulário, desde os 12 anos. Isso. E eu fiz um propósito naquele dia que se eu melhorasse desse problema, eu, durante minha existência, eu nunca mais deixaria de usar o escapulário. Certo. E a dor foi diminuindo, sumiu e eu nunca mais tive esse problema. Amém. Então diga obrigado, Nossa Senhora do Carmo. Obrigado, Nossa Senhora do Carmo. Pela graça recebida. Toca o sino. Apaixonado por Nossa Senhora do Carmo. Oh, eu também. Ela é madrinha da obra. Nós estamos no ano dela. Inclusive, no mês que vem, nós vamos fazer a novena de Nossa Senhora do Carmo. Então, esse foi o primeiro. E o segundo? O segundo, padre, é que eu já operei o rim duas vezes para retirar cálculo. Certo. E eu fiz os exames e apresentou uma pedra de novo, uma média. Certo. Então eu tenho ureter muito pequeno e eu teria que fazer porque eu não consigo expelir. Certo. Durante a novena de São Pio, eu fiz um propósito também. Certo. E dois, três meses depois eu fiz um exame novamente, já para organizar toda a cirurgia. E eu não tinha mais nenhuma pedra. Não senti dor ao expelir, mas ela sumiu. Obrigado, São Pio de Petreutina, diga lá. Obrigado, São Pio. Deus seja louvado. Segundo testemunho, toca o sino, sacristão. Vamos ao terceiro. E a última, agora, recente, é, na novena de maio de Santa Rita, eu fiz um propósito também. Meu filho é muito dedicado aos estudos. Certo. É muito comprometido. Nunca me preocupei com isso. Graças a Deus, eu nunca me preocupei com ele, sabe, padre? Certo. Abençoado, e ele queria muito fazer medicina. E na semana passada, a Universidade Federal aqui de Foz do Iguaçu chamou ele para fazer medicina. Louvado seja Deus, mas é graça sobre graça, hein, Marcelo? Graças a Deus, padre. Louvado seja Deus. Quantos anos você tem, Marcelo? Eu tenho 42. 42, é novo, mas que bom que você é um homem de fé, que bom que você é um homem de fé. Graças a Deus. Você falou que ia fazer pedido de oração. Eu só estou acelerando, porque daqui a pouco o sacristão tira a gente do ar. Sim. Padre, é, pela família, tá, né? Mas especificamente pela minha tia, Dinorá, tá, que ela está numa situação bem delicada. Certo. Né? É pouco de idade já, né? Sim. E um grande colega meu, que é o Diego, que ele sofreu um acidente de moto. Tá. Também tá, machucou bastante, então queria colocar ele em orações. Tá certo, Marcelo. Meu grande abraço, um prazer ter falado com você, Marcelo. Deus abençoe. Meu abraço Foz do Iguaçu, YouTube, aplicativo, mas também nos transmite lá a Cultura AM, Nelson Rodrigues, minha saudação ao bispo de Foz do Iguaçu, Dom Sérgio de Deus Borges. Dá tempo, sacristão, solta esse testemunho, por favor. Aqui é a Sueli de Juína, Mato Grosso, e estou passando para deixar o meu testemunho na novena de São José deste ano. A minha filha estava precisando de serviço, procurando emprego e não encontrava. Eu já estava pedindo a São José por ela, mas quando o Senhor começou a fazer a novena dos nozinhos de São José, isso, eu resolvi fazer para ela. Padre, amém, fiz os 7 nozinhos. Opa. Quando chegou no dia 19, no dia de São José, com a graça de Deus, intercessão de São José e de Nossa Senhora, Padre, ela conseguiu um emprego, graças a Deus. Graça recebida, graça testemunhada. Meu abraço, Sueli. Ela é da cidade de Juína, Mato Grosso. Rádio Nazaré FM nos transmite. Sidete Estrapasson, Dom Neri José Tondelo de Juína. A São José rogou, São José providenciou. E eu quero dizer para você, o livro Mãe de, Maria Mais Forte que o Mal está em todas as livrarias do Brasil. E eu indico para você. Aqui tem toda uma reflexão sobre o papel de Maria. Maria nessa luta contra Satanás. Maria que nos ensina a viver. Maria que nos ensina nas 7 dores. Maria que nos ensina tantas coisas referentes a Jesus Cristo. Como Maria é nossa mãe e como ela é mais forte que o mal, leia este livro, adquire e presenteie. Eu volto depois do intervalo com a novena do dia. Volte comigo. Pequenos supermercados. Grande como nossa amizade. Informa a hora certa. 10h49. Você merece o melhor cuidado para o seu sorriso. E a Carla Ohana Odontologia Especializada está aqui para oferecer justamente isso. Localizada na rua Olegário Batista Oliveira, número 200, na aldeia São Raimundo Nonato, a Carla Ohana Odontologia Especializada é a sua escolha número 1 quando se trata de cuidar da sua saúde bucal. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados, oferecendo uma ampla gama de serviços odontológicos: ortodontia, odontopediatria, clareamento dental, lentes de contato dental, facetas de resina, cirurgia oral, implantes, endodontia, restaurações, periodontia, prótese dentária e até mesmo atendimento de urgência odontológica. Além disso, ela se orgulha de oferecer atendimento personalizado, compreendendo as necessidades e expectativas de cada paciente. Um local no qual você é único e sua saúde bucal é tratada de forma exclusiva. Aqui os nossos profissionais têm experiência no atendimento a pacientes com necessidades especiais, garantindo que todos recebam o cuidado que merecem. Não deixe a sua saúde bucal de lado. Ligue agora para o número 89-981-340140 e agende a sua consulta. Seu sorriso merece o melhor. Carla Ohana Odontologia Especializada. O seu sorriso é nossa prioridade. Saúde e bem-estar fortalecido em primeiro lugar. É isso que nós, da Drogaria Rocha, acreditamos e queremos para você. Com bom atendimento e ótimos preços em medicamentos, perfumaria e cosméticos, aqui na Drogaria Rocha, você é sempre bem-vindo. Pensando em você e em seu bem-estar, estamos melhorando a cada dia. Para você aposentado, pensionista, idoso, estamos com descontos especiais. Venha fortalecer sua saúde e bem-estar na Drogaria Rocha, com medicamentos éticos, genéricos, similares e naturais. Localizada no centro de São Raimundo Nonato, aberto das 7h30 às 21h. E em São Lourenço do Piauí, na Avenida 29 de Abril, aberto das 7h30 às 19h. Contato pelo 981-16-6747 ou 981-48-5863. Drogaria Rocha, fortalecendo sua saúde e bem-estar. Pequenos supermercados, grande como nossa amizade, informa a hora certa. Na Cultura 10:52. Fone 30-35-5850. Venha fazer uma visita e conferir de perto nossas promoções. Quanto mais generosos formos com Deus, tanto mais generoso Deus será conosco. Santo Inácio de Loyola. Você está ouvindo Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Um programa de fé e oração que aproxima você de Deus. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Filhos queridos, povo amado de Deus, hoje é aniversário da Rádio FM Paraíso, Iretama, Paraná. Eu quero dizer que a partir de hoje, fique atento no Instagram. Ó, Instagram Padre Reginaldo, eu preciso dizer. Fique atento no YouTube Padre Manzotti Oficial. Fique atento no Instagram Padre Manzotti. No Twitter, porque eu vou anunciar os horários de missa que acontecerão durante esta peregrinação. As horas mudam. Então eu vou ter que ir atualizando horário daqui, horário do Brasil. Então atentos para as missas que serão transmitidas. Filhos amados, dia 19 de junho será dia de Corpus Christi. E no feriado de Corpus Christi, às 12 horas, terá a missa no Santuário de Guadalupe, onde você leva agasalho, leva alimento para fazer o tapete solidário. Às 15 horas, em frente à Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Praça Tiradentes, acontecerá Corpus Christi, missa presidida pelo senhor arcebispo Dom Peruso. Eu estarei animando, e depois uma procissão lindíssima pela rua Cândido de Abreu, terminando Nossa Senhora da Salete com adoração ao Santíssimo e o show Padre Reginaldo Manzotti. Quero lembrar, livrai-nos do mau Rio de Janeiro, toca a corneta, sacristão, se organize, gente, tá chegando, primeiro evangelizar é preciso o Rio de Janeiro, dia 26 de julho no Maracanãzinho, livrai-nos do mal, a entrada é gratuita, mas fique atento que logo vai ter que fazer as inscrições, atenção, Maracanãzinho, o primeiro evangelizar, dia 26 de julho. Eu falei que eu sou tanto Nossa Senhora do Carmo, como disse o nosso amigo lá de Foz do Iguaçu, que o mimo deste ano vai ser um cartão relicário. É assim que se chama. Um santinho relicário de Nossa Senhora do Carmo. Em 2023, eu levei para a Terra Santa muitos metros de pano marrom, mas foram malas. E levamos até ao Monte Carmelo, a gruta do profeta Elias, lá na bacia de Haifa, onde Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, e foi benzido e trazido. Nunca mais voltei à Terra Santa por causa da guerra, mas estava ali aquilo que era para ser agora. Um pedacinho do manto vai para você aqui, ó, nesse cartão relicário. Mas para isso, por favor, faça a sua doação da Campanha de Jesus das Santas Chagas. Faça a sua doação com o boleto amarelo que você recebeu junto com o Jornal do Evangelizador. Chegou o Jornal do Evangelizador e chegou o boleto amarelo. E aí você faz a sua doação. No final, você vai receber este cartão relicário com manto, lembrando Nossa Senhora do Carmo, abençoado lá na Terra Santa, com uma fitinha de Jesus das Santas Chagas. Tá aí, fica o meu convite. Filhos queridos, povo amado de Deus, Nossa Senhora, sempre forte. E eu queria dizer para você, tem uma oração que me toca muito, que diz assim, no Maria, mais forte que o mal. Do vício das drogas, Nossa Senhora, pisa na cabeça da serpente. Do alcoolismo, Nossa Senhora, pisa na cabeça da serpente. Do tabagismo, Nossa Senhora, pisa na cabeça da serpente. Do desequilíbrio emocional, Nossa Senhora, pisa na cabeça da serpente. Do relacionamento tóxico, Nossa Senhora, pisa na cabeça da serpente. Esta oração está a Maria, mais forte que o mal. Vamos juntos? Em plena novena, Santo Antônio, rogai por nós. Eu quisera poder compreender o segredo do amor. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, recorremos a vós, porque sabemos que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. É o sacramento do amor comparado ao amor de Cristo para com a Igreja. Abençoai todos aqueles que se sentem chamados ao matrimônio. Santo Antônio, ajudai que o namoro e o matrimônio sejam alicerçados pelo amor sincero, pela verdade constante. Coloque no coração dos namorados e dos casais verdadeiros sentimentos de afeto. Fazei com que contemplem um ao outro e busque uma união abençoada por Deus, para que os namorados e os casais sejam capazes de vencer os possíveis problemas familiares e conservem sempre vivo o amor, para que nunca falte compreensão e harmonia familiar. Ó glorioso Santo Antônio, que tiveste a sublime dita de abraçar e afagar o menino Jesus, alcance desse mesmo Jesus esta graça que vos peço. Esta graça que vos peço. Esta graça que necessito, que aflige meu coração. Santo Antônio, vós que tendes sido tão bondoso para com os pecadores, não olheis os poucos méritos que agora de quem vos implora. Leva até Jesus a minha súplica. Santo Antônio, por aqueles que desejam o matrimônio, que encontrem pessoas para formar uma família católica. Aqueles que estão separados, solteiros, viúvos, que encontrem a verdadeira felicidade na forma de viver. Santo Antônio, proteja e defenda a família de todos os perigos. Afaste as tribulações. Santo Antônio, rogai pelos namorados. Santo Antônio, rogai pelos casais. Santo Antônio,

Açougue, padaria, produtos, gêneros alimentícios. Perfumaria, produtos de limpeza em geral. É no supermercado R. Costa. Vem, vem, vem, vem. Ei, ei, ei. Venha comprar barato no lugar mais barato de São Raimundo Nonato. Supermercado R. Costa. O telefone você já sabe, 899-81-1691-71. Endereço, bairro Santa Luzia, rua Yolanda Paixão. Se você não for, só você não vai. Supermercado R. Costa. Clínica Doutora Anita Ferreira. Atendimentos diários com a ginecologista e obstetra Doutora Anita Ferreira. Realizando consultas de pré-natal, prevenção do colo uterino, videocolposcopia com biópsia, ultrassonografias obstétricas, pélvicas, transvaginal, tireoide com Doppler abdominal, mamária, vias urinárias e Doppler fetal e ginecológico. A Clínica Doutora Anita Ferreira conta com atendimento em pediatria e neurologia infantil com a doutora Dianária Antunes, priorizando a saúde e o desenvolvimento infantil de seu filho. Contamos também com a psicóloga clínica Germana Ribeiro, atendimento adulto e infantil, ajudando a libertar-se da ansiedade e melhorando sua relação com si e com o mundo. Na Clínica Doutora Anita Ferreira, realizamos exames laboratoriais. Estamos localizados na Avenida João Dias, sem número, bairro Aldeia, em São Raimundo Nonato. Telefones 89-3582-1285 e 98104-5628. Clínica Doutora Anita Ferreira, cuidando de sua saúde. Seja um revendedor da Pisos.com, Atacado de Construção. Agregue à sua empresa produtos da mais alta qualidade de marcas renomadas. Somos distribuidor exclusivo do cimento Mizu, tintas argamassas Durafix, Coller Fiori, louças sanitárias, Crona, tubos e conexões, SMG Indústria de Basculantes, portas e janelas de alumínio, distribuidor de pisos e revestimentos cerâmicos, distribuidor de porcelanatos, polidos e acetinados de vários tamanhos e formatos e distribuidor multimarcas de vergalhões, treliças e colunas de ferros. Venha ser nosso parceiro. Pisos.com, Atacado de Construção. Localizado na rua Virgílio Deus Dará, bairro Aldeia, em São Raimundo Nonato, ao lado da MM Construções. Seja um revendedor da Pisos.com, Atacado de Construção. Televendas 89-98128-7277. Pisos.com, uma empresa do grupo Milhãozinho. Chegou o momento mais esperado do ano. São João no Paraíba é com forrozão de preço baixo. Smart TV 50 polegadas, R$239,90 mensais. Lavadora 10 quilos, R$53,90 mensais. Refrigerador 260 litros, R$299,90 mensais. Ofertas pra arrochar em até 10 sem juros nos cartões de crédito. Mais entrega grátis. Simbora, menino. Vem pro forrozão de preço baixo Paraíba. Pequenos supermercados. Grande como nossa amizade. Informa a hora certa. 11:08. Rádio Educativa. Cultura FM de São Raimundo Nonato. 105.9 MHz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito

Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Pentecostes continua, Pentecostes.